Caramba Cast, está começando mais um querido sensacional. Caramba Cast, isso mesmo. Bom, como de costume, vamos apresentar a galera que está conosco hoje aqui. Por favor, Tute, se apresente. Fala galera, Caramba Cast sensacional, sobre um tema muito divertido. E é isso aí, eu não vou falar mais nada. Isso, e Rafa? E aí galera, tudo bom? Inicialmente já quero agradecer aí muito obrigado, Joana. E é só isso, hoje eu tô meio broxado, mas nada que o cast não resolva. Isso, e Gegel também. E aí galera, tranquilo? Hoje Caramba Cast 68, tô ansioso pro próximo Caramba. O que será no Caramba Cast 69? Espero, eu tô com medo, mas enfim. E o Matheus aqui conosco. Pois é, galera, fala aí. Caramba, hoje, como sempre, vai ser um programa bem divertido, como o nosso amigo Tu tinha citou. E eu acho que um tema que eu diria que até parece um pouco com a gente. E é isso aí. Isso. E galera, também uma convidada especial de hoje aqui. Eu sou o primeiro cast dela. Quem sabe e haverá mais casts com ela participando também? Sim, já está convidada para os próximos. E se apresente para a galera, Gisele. Oba! Oi, gente! Primeiro dia. Tô meio nervosa, mas olha só. Isso, primeiro cast da Gisele aqui conosco no Caramba. Bom, galera, então, começando o nosso cast de hoje para falar desse querido tema que com certeza você já foi um desses tópicos que iremos citar aqui, sim, que é os anônimos da internet. Sim, você já com certeza se passou por alguma dessas coisas ou alguém para, sei lá, investigar a vida de alguém na internet, um stalker, ou, sei lá, trollar alguém na internet. Mas tu te inicia o cast de hoje sobre os anônimos da internet. Os anônimos da internet. Queria começar falando por um tópico que tá circulando por nós, caramveiros, que são os stalkers. Porque o stalker é uma coisa linda, que é aquela pessoa que te persegue, que sabe de todos os seus detalhes em todas as redes sociais e tudo que você faz na internet inteira. E é isso, cara. Sabe também que stalkers são aquelas pessoas que chegam... Ih, Rafa, tudo bem? Você conhece meu amigo, o Matheus? Não, cara, não conheço, Matheus. Mas pode ter certeza que ele te conhece. Oi, Oi, Oi, pois é, cara. E é o seguinte, o stalker, quando ele insiste, você será seguido. Não importa a sua senha, não importa se você dá bloqueio nas suas informações, ele vai dar um jeito de arrumar. Não importa se você não tem Twitter, ele vai te seguir. Exatamente. E não importa se ele é uma pessoa. Não importa se ele é uma pessoa a qual você não gosta, ele vai virar outra pessoa. Olha, eu falo a verdade. Se você tiver peito, cuidado. Principalmente grandes. São mais cuidado ainda. Quanto maior os peitos, maior o perigo de você ser perseguida. A não ser que você seja um homem. Aí acho que se tiver. É, realmente. Quanto maior. Caralho, velho, eu tô muito defendido hoje. O Tuti falou bem assim, ó. Quanto maior for o seu peito, maior você vai ser perseguido. Entendeu? Alguém entendeu? Entendi. Ah. Um pacote? Ok. Grande raça com tua piada. Coloca as risadas de fundo. Minha própria hora de piada. Sua avó é a avó Bel, né? Todos adoramos, Rafa. Todos adoram. Minha avó adora quando eu vi o Silvio Santos, eu não sei por quê, cara. Que as avós adoram. Porque as avós gostam de imitar. Porra, o foda do stalker, cara, é porque, cara, se você é stalkeado, mas, tipo, obviamente você não deve ter noção disso, senão o stalker é ruim. Mas, tipo, só de você pensar que é capaz de você ser stalkeado, cara, é meio tenso, porque ele sabe todos os seus movimentos na internet. Qualquer merda que você fala tá registrada. Mas o negócio é o seguinte, cara. É por causa que essa proximidade das pessoas da internet é uma coisa perigosa. Às vezes, é sério. Às vezes te roubam a privacidade. Eu tava no Twitter, né? Aí eu fui e falei assim com o Gegel. Eu falei que ia tocar violão. Aí o Gegel falou, como é pra mim? Aí eu fui lá e falei, vem cá, cara. Aí um ouvinte do Caramba Cast não entendeu meu sarcasmo e falou, eu nunca esperaria isso de você. Tá vendo, velho? Essas coisas são bem ligadas. O cara tá me acompanhando. Vai que, cara. Depois eu saio na rua, o cara tá me esperando e fala, pois é, Rafael, e aí? Pra quem não sabe, o Jajel sou eu, tá? E eu pedi mesmo pro Rafa pra ele tocar uma pra mim. E no caso, foi. Era pra tocar uma música, tá, gente? Não, não confundam tocar com tocar. Eu não gosto das pessoas que não entendem sarcasmo, principalmente as mulheres, cara. Desculpa, Gisele, mas é verdade, velho. As mulheres têm uma dificuldade pra entender o sarcasmo, meu irmão, que é difícil, cara. Eu não sei. Gisele, as mulheres são muito inteligentes. Então deixemos as mulheres. Não tô falando que são todas. A minha avó entende todas as minhas piadas. Mas agora, falando de alguma, ela... Rafa, é porque ela é sua mãe, tem que conviver com você. Não é mãe, cara, é por favor. Por favor, ela não entende suas piadas, cara. Ela ri porque ela te ama. Não, sim, mas... ela só quer te ver feliz, cara. Exato, mas pelo menos ela pelo menos finge que entende esse piado. Agora, às vezes eu brinco com as meninas da MSN, elas pensam que eu estou avisando ela, velho. Eu brinquei com a guria e falei... Não, falei assim com a guria. A gente podia marcar de sair a galera, velho, da rádio. O Jair sabe que nós tínhamos uma antiga rádio. Aí a menina entrou pra mim e falou bem assim, acho que não, né? Aí eu, é, por quê? Aí eu falei, foi mal aí, não sei o quê. Aí ela, não, na verdade, você é bem legal, mas eu não tô afim de sair com ninguém agora, não. Aí eu fui lá e, ela tá pensando que eu tô arrozando ela. Eu falei, véi, você tá pensando que eu tô arrozando você? Ela, é, eu falei, então tá, falou, né? Tem uma série de dificuldades, né? Eu tava chamando pra sair a galera inteira. Será que você tava arrozando ela? Você que tá me ouvindo, eu não estava te arrozando, tá bom? Um beijo pra você. Pois é, velho. Nem sarcasmo, nem conversa séria, é algum problema. Não, tô falando de todos, viu, Gisele? Eu sei que você entende todas as minhas piadas. Eu entendo todas, realmente. Olha aí, tá vendo, galera? Seja com as vezes sério, e minha avó também. Tá pelo menos... Tá vendo, já estamos... Ah, já estamos um bom momento. O problema é você... Oi? Fala de novo. Que... Nós já somos duas que entendem suas piadas. Olha aí, pessoas, sério. Agora aí, faltam mais 3 bilhões. É, só falta eu... Não, sério. E tem uns que... E quando é pra levar a sério, elas pensam que você brincar. Mas quando é pra... Quando é pra levar no sarcasmo, elas pensam que eu tô falando sério. Quando eu tô em cima de alguma menina, ela vai fala bem assim, ai, como você é engraçado, Rafa, vem aqui, dá um abraço, falou. É um problema. Mas de vez em quando também você faz isso de trollagem, não é, velho? O quê? Você faz essas coisas de trollagem que eu tô ligado. Trollagem com quem? Com essas pessoas, cara. Você você sabe das consequências, tá ligado? E aí você chega e faz da mesma forma, porque você quer ver o barraco pegar fogo. Pô, cara, pode falar assim de mim, bicho. É isso mesmo? O negócio é me destruir agora? É, cara, quem mandou você faltar no último teste? Pois é. Agora o Rafa tá num patamar abaixo da gente, galera. Exatamente. Não para os ouvintes. Agora eu não serei mais o último a ser apresentado, agora será o Rafa. Ah, tá bem então, galera. Falou. É, tá vendo, velho? Que coisa, velho. Ele se destrói, velho, nesse cast, que era pra falar de stalkers, eu tô falando da minha avó, velho. Não, falar em trollagem também, os trolls são um dos ícones mais épicos da internet, de personagens anônimos. Dizem que os trolls, eles surgiram há muito tempo, muito antes da internet. Outros dizem que os trolls surgiram do 4chan. A primeira imagem do 4chan, a primeira imagem sobre trolls tem no 4chan, aí eu vou deixar o link para vocês verem de como surgiram os trolls. E assim como os stalkers, também existem vários tipos de trolls, saca? Existem aqueles trolls que são... Aqueles que gostam de ver o barraco pegar fogo. Tipo o Rafa. Ele chega... Que isso, menino? Ele chega, joga isca e sai correndo, entendeu? Tipo, eles vão lá numa rede social, num blog, qualquer coisa. É tipo, pode até ser vocês, os nossos ouvintes, uns trolls. Podem fazer um comentário no Caramba Cast e colocar alguma mensagem polêmica, grande, tipo... Tipo um cara falando bem assim, né? O nome dele era falando... O nome era Pioca Pinto, como é que é? Aí falando, endureci ao vivo. É, tipo isso, criar assuntos polêmicos. O que mais tem de troll é no Twitter, que nego chega e começa a falar, pô, o Luan Santana morreu. Caraca, velho. Ele fala bem assim, ó. Se você... Os 30 primeiros seguidores vão concorrer a um almoço grátis com L. de La Penha. Exatamente. Tá rolando isso no Facebook também, que é pra divulgar vídeo e essas coisas. Hoje mesmo eu já recebi dois convites pra, tipo, os 500 primeiros que participarem vão ganhar uma camiseta do Facebook ou vão ganhar um tênis. E o nego ainda acredita nessa trollagem, tá ligado? O nego sai espalhando, cara. Ele sai espalhando e acredita nessa trollagem. Me mandam isso o tempo inteiro, pra eu aceitar, pra eu mandar de novo, mandar convite pra um monte de gente. Pois é, velho. E tipo, esse é o tipo mais leve de trolls. Existem outros tipos que são muito mais chatos e mais trolls, de verdade. Mas a primeira trollada foi a menina do corredor lá, que você vê, não sei o quê, e sente um espírito atrás. Oi, meu nome é não sei quem, eu morri há 3 dias. A Samara. Quem é essa? É, a Samara. A menina que morreu no arame farpado. E isso. É, e ela chegou na puta da construção, oi? Tava rindo. Cara, essa história é errada de tantas maneiras que eu nem sei por onde começar, cara. Pô, eu tinha um cagaço da porra que eu via bem assim, olha, meu nome é Samara, já tava pedando o estabilizador, mano. Ai, Samara! Tem esses trolls que espalham essas coisas, principalmente nesses sites de download, do 4shared, por exemplo. Você vai baixar qualquer coisa no 4shared, você vê nos comentários. Olha, o meu nome é Samara, eu morri no arame farpado, não sei o quê. Se você não passar essa mensagem em 15 links diferentes, você vai, sei lá, perder o pinto. Tipo, essa Samara, cara, eu acho que ela tem tipo uma conexão mundial em que ela treina várias Samaras pra aparecer à noite na casa de várias pessoas que acreditam nisso. Junto tem, com o Papai Noel. É, tipo, a Samara tem clones, ponto. Ela fica se clonando incessantemente. É porque ela tem aquela fita de vídeo, né? Então sabe como é que é, pra clonar uma fita de vídeo, é só gravar. Mas os principais trolls mesmo, né, são os nossos pais, né, cara? Os pais trollam a gente infinitamente, velho. Eles falam assim, ó. Não sai hoje, eu tô sentindo que não vai ser legal, vai acontecer alguma coisa. Entendeu? Eles estão tá te trollando. Que não quer te proibir. Ou eles falam bem assim, mas por que não posso sair? Porque eu não quero! Isso é uma trollada. Ou quando ele fala bem assim pra você, ó. É, que Papai Noel é o coelhinho da Páscoa, existe, quando você cresce, você tem a certeza que você estava sendo trollado por seu pai. Não, mas trollagem, cara, trollagem é tudo questão de intenção, cara. Se liga, se um cara, ele não vira um assassino por causa da falta do videogame, e de não existir Papai Noel, ele vira um troll da internet. E começa a sacanear as pessoas da internet. Claro, ele vai descontar a sua frustração nos outros. Exatamente. Tipo, que também é uma segunda vertente dos trolls, que são aqueles trolls que, tipo, eles chegam pra trollar de verdade, eles induzem a pessoa a baixar o nível, saca? Tipo, ele vai falando, e, mas por quê? Não sei o que é. Vão testando a paciência, sabe, das pessoas, vão, tipo, moldando elas pra elas perderem um bom senso na hora da discussão e começar a xingar e falar, filha da puta, você não sei o que, ah, sua mãe, botou a mãe no meio, então agora você... Você não tem mais argumentos nessa bostinha. Tipo isso, tá ligado? Ah, meu namorado me falando que eu sou igualzinha aquelas meninas lá do escalar de namorado com pé da vida com isso, velho. Que não é verdade, principalmente que eu gosto de futebol lá, que elas não têm. Além dos trolls, a maior variedade que tem também são os haters, que são um tipo de troll, sabe? Porque pros haters tudo tá errado, tudo é tipo. É odiável, entendeu? São os bullyingianos. Exatamente. Tipo, tem até uma parada no. É, tem até uma parada sobre os haters que é haters gonna hate. Então, que é tipo, os que odeiam vão odiar, entendeu? Odiadores sempre odiarão. Ah, sempre bota defeito em tudo, né? Cara, é assim, os haters gonna hate, cara, é porque, cara, é simples assim, se existe um hater, digamos o Caramba Cash já teve um hater que simplesmente falou assim, acho vocês um lixo e ponto, foi uma parada desse tipo. Um hater é simplesmente isso, é um cara que, tipo, ele odeia e ponto, por isso que é hater, ok. Ah, sério, jura, cara, nossa, meu Deus, você explicou tudo agora pra mim, não, tipo, aí o cara... Independente do que você fizer, cara, ele vai te odiar. Não tem jeito, tipo, então... Daí que veio o Haters Gonna Hate. Mas o Haters Gonna Hate também serve como um meme, que é tipo uma parada, tipo... Não tem como explicar direito. Vou colocar, vai ter uma imagem aí que vai expressar tudo que eu queria dizer em palavras e não posso mostrar agora. Que é o que o Haters Gonna Hate demonstra em outras vertentes, em outras situações. Mas o atual seria o Haters Gonna Hate dos haters de verdade, que é tipo a galera que, cara, esculacha você, que inventa coisas sobre você simplesmente porque o passatempo dela é te odiar. ela não quer causar polêmica nem nada, ela só quer te odiar e mostrar o ódio dela a você. Pois é, mas se a gente for parar pra pensar, os trolls são os que mais têm vertentes mesmo, ó. Porque se você for parar pra pensar, o hacker nada mais é que uma vertente do troll. O que é o hacker? O hacker é uma pessoa que cria programas, usa programas pra invadir o seu computador, invadir suas redes sociais, invadir as coisas. Mas aí ele deixa de ser um troll e aí ele vira um bandido, né? Tá, é. O hacker é um crime, só que, tipo, no começo... Na verdade, depende de que ponto de hacker você tá falando que é crime. É quando o nego leva a trollagem no limite, tá ligado? O hacker vende uma trollagem. É basicamente você usar de recursos ilegais pra você descobrir alguma coisa que você quer. Por exemplo, mas na verdade, um cara, esqueci o nome, não vou tentar lembrar o nome do cara, mas não vou conseguir. Mas assim, tipo, no próprio tribunal, tá mó séria, tipo, falaram que a galera, tipo, do LowSec, do Anonymous, que estão hackeando o site do governo e passando informações sobre, tipo, débitos e tal, essas paradas assim, fala que eles não podem ser presos nem nada, não porque eles são uma massa, porque eles são só e eles não perdoam, mas sim porque não é nenhum crime pegar informações que não podem ser consideradas confidenciais. Por exemplo, tem uma galera aí, que em outro país, não sei, aqui até no Brasil também, está aqui na moda dos hackers em sites do governo, tendo informações confidenciais e ameaçando o governo. Que se eles não tomarem providência com algumas coisas que eles estão fazendo na sociedade, eles vão divulgar as informações confidenciais. Que esqueci como é que é o nome dessa organização. É uma organização dos hackers que eu esqueci o nome. Anônimo. Isso, Filhos Anônimo. Da puta. Isso. Fala isso. Gente, eles são vocês, tá bom? Vocês são lindos. Não precisa hackear a gente, não. Obrigado. Os hackers, eles passam do nível, né? Eles passam do nível troll, porque o troll, ele só tá ali. Ele precisa de uma brecha pra te sacanear, né? Ele precisa de alguma coisa que você fale pra te sacanear e fazer as pessoas rirem. Porque o troll, na verdade... Ele, por mais que a pessoa que seja trollada fique ofendida, mas as pessoas que estão ao redor gostam, né? Então é uma coisa meio que cansada tipo, para algumas pessoas. O troll precisa de plateia, né? Exato. Já os hackers não. Os trolls fazem mais por questão de prazer e tal, questão de ser engraçado. Questão dele gostar de trollar. Agora, os hackers não. O hacker chega a ser um crime, né? Dependendo do caso, que a pessoa não quer plateia, não quer ser engraçada, quer só fuder a sua vida. Roubar o seu dinheiro. A diferença do stalker do hacker é porque o stalker, ele procura informações que não são sigilosas, que só tão de difícil acesso, mas que eles investigam muito e descobrem. Se um cara chegar, fizer um blog de notícias meus, baseado nos meus posts no Twitter, Facebook, Orkut e algumas coisas, isso não vai ser um hacker, ele vai ser um stalker. Ele só vai estar roubando, pegando as minhas informações que eu deixo espalhado nas mídias sociais e faz um blog de notícias. Já o hacker não, o hacker rouba e faz coisas ilegais. Pô, eu acho que quando começa a prejudicar você, então ele já vira um hacker, tá ligado? Quando começa a prejudicar, vira um hacker. Tipo, o cara... Passa de nível, sabe? Porra. Mas depende do... Acho que depende do modo que ele tá te prejudicando. É, não. Depende do impacto que ele causa, cara. Claro. Não. Sempre, cara, assim como um cara simplesmente entra no seu computador, assim ele começa a tomar domínio do seu computador, já é uma parada muito séria, o cara já tem certo conhecimento. Então, cuidado. Então já tem o seu computador, sai correndo da liga do tempo. Me fala, gente. Eu não tenho problema com hackers, hackers são lindos. Eles não precisam hackear minha conta no Twitter, não precisam hackear minha conta no MSN. Vamos falar dos fakes agora. Eu quero muito falar dos fakes, eu tô querendo guardar isso pra quando meu ódio chegar. Tudo foi fake um dia. Não. Ah não, sim, já sim, pra jogar RPG de Naruto, verdade. Todo mundo, cara, todo mundo cria um MSN fake, um MSN de anime, um personagem chemeu, né, Xaxão? As minhas experiências com fakes, velho, são tipo. Eu já tive um fake de um personagem de desenho, o Keitaro, que é de um anime chamado Love Hina, anime barra mangá. Tanto é que por muitos anos meu apelido foi Kei, tipo, a abreviação de Keitaro e tal. E eu tive um... Eu tenho, né? um fake Shmail de um personagem, não, de uma menininha, né? Num jogo online, numa rede social chamada Garena. E muitos nerds gordos acreditam, pessoal, no nerdzinho. Mas a gente deve lembrar vocês, o que a gente disse num cast aí que não lembro agora, que não existem mulheres na internet. A Gisele é só uma programação daquela mulherzinha que fala de acordo com a que a gente digita. Oi, eu sou a Gisele. E vocês estão ouvindo o CarambaCast. Exatamente. Aquelas do Loquendo. É, o Loquendo, passa aí. São vinhos e tal. Aquela programa, gente, tipo, fala, daí eu falo. Tipo, é tudo programado. Eu acho que a casa dos fakes são exatamente os joguinhos online, saca? Tipo, Ragnarok, Grand Chase, Dota também. É a casa, a casa dos fakes, principalmente as T-mails. O legal é... O Twitter, mas todo jogo tem o homenzinho que tenta usufruir dos nerds idiotas porque é uma personagem mulher. Pô, eu tinha uma T-mail no Ragnarok. Agora, quando a gente conhece também, nós somos crianças idiotas e acreditamos que é uma mulher e a gente se apaixona virtualmente. Exatamente. Não devemos chegar nesse ponto, né? É tudo mais fácil quando você é uma mulher, cara. É. Quando... É claro que é, véi. Nada disso. É muito véi, se você chegar num cara, você chega no Ragnarok lá, começa o jogo, você não sabe de nada, sem item, sem nada, chega e fala, pô. Alguém me arruma um 100k aí pra começar o jogo, ninguém te dá a bola. Aí chega uma mulherzinha lá, pô, alguém me arruma um 100k aí pra começar o jogo. Aí vem um monte de PM pra você. Pô, casa comigo. Não, toma aí 100k, toma aí 1k. Quer casar comigo? Eu te dou essa aqui, essa boneca de Alice. Vem? Não, por favor, casa comigo. Dá essa MSN. Oi, gatinho, tudo bem? É tipo isso, sabe? Cara, GG é um experiente. Não. Eu tinha uma Shmail no Ragnarok, era uma Shmail prostituta até. Sim, lá vem a história tensa. Aí um cara virou pra mim e falou assim, ó, cara, ó, gata, deixa eu fazer sexo com você, eu te pago 1k. Aí eu falei, sexo? Como assim? Não, dá arroba Nike, aí eu ia deitar e eu vou ficar sentando em cima de você. Cara, o pior é que o cara devia estar se excitando com isso, que não foi muito legal. Mas valeu o dinheiro, eu tive que sair da sala enquanto ele... Caralho, tu é uma prostituta dos jogos, hein, bicho? Eu sou uma putinha, tô cobrando a hora, tá, galera? Qualquer coisa, anota meu nick aí, tá bom? Dá... Hyper Marilinha. Como é que é? Me come, me dá 100k que tá tranquilo. É isso aí. Não, 100k, tá. Você acha que eu sou puta barata, meu irmão? Eu sou uma profissional do sexo. 100k, velho. Pô, 100k é muito, cara. Não, 100k tudo bem, 100k tá ótimo. 5 reais pra fazer caridade, rapaz. Não, mas vamos falar de coisas mais sérias, vagas de estágio. GGL, tem um currículo da Vanessinha, Chuka Underline Hotmail. E do Rafael, quem você irá contratar? Bom, depende da situação, né? Tipo, pra que eu vou precisar? Depende qual o tamanho do peito dela, né? Não, o que eu tô precisando realmente? Uma secretária? Um faxineiro? Quanto mais velho, mais sanado o cara é, velho. Eu já tô indo. Isso é fato, velho. Isso é fato. E quanto maiores os peitos, mais chance de ser contratada. Isso é outro, isso é outro fato. E mais chance dela ser stalkeada pelo chefe. Claro. E mais chance dela ser trollada na internet. E hackeada. E ser stalkeada por todos os outros funcionários da empresa e por todas as outras pessoas que ela conhece na vida. Então a concorrência é assim. E ela vai ter emprego e você não. A concorrência. Mulheres de peitos grandes, velho, reduzam os seios, senão vocês serão alvos na internet. Cara, já dizia o mestre, né? Grandes peitos, grandes responsabilidades. Exatamente. Tipo isso. Ah, velho, eu já deixei falar. De stalkers para peitos. Eu já deixei falar. O que seria uma ótima mudança, na verdade. Véi. Eu tenho uma teoria, a seguinte. É que todos os trolls da internet são nerdos, gordos, espinhentos... Virgens. Tipo, virgens tipo Rafa, tipo, de 28 anos, 30 anos. Tipo, já é isso, cara. Eu tenho 38 anos. É... Tenho 36, porra. É uma vida social, tá ligado? Tipo assim, ele falou bem assim, ó. Eu vou contar, eu vou ter que explicar minha piada, Gigiel, porque as pessoas não estão entendendo. Tipo assim, ó, ele falou bem assim, ó, virgem tipo Rafa, de 38 anos. Eu falei assim, ó, eu não tenho 38 anos. Entendeu? Produção, por favor, alguém dá um jeito nesse cara. Máquina de choque, né? Aqui do lado, Pederneiras. Ai, ai! Então, estão tipo... seguranças quando se precisa. Aí, porra, eu perdi minha linha de raciocínio. Procurei. Calma, o que eu tava falando, né? Pô, tá no chão, cara, cadê? Alguém viu ali a linha de raciocínio do Gegel, gente? De que cor é? Depois vocês falam da minha... Por que que vocês riram de da piada dessa foto? Por que que... Ah, cadê a linha de pensamento? É, de que cor? Porque é divertido, cara. Desculpa. Porque é uma piada boa. É uma piada espontânea. O que tá acontecendo? Vocês estão me trolando, que nem a porra do meu comentário vocês querem ler. É isso aí, produção. Alguém tinha que aderir ao tema do caramba, né? Aí resolvemos todos eles aderir à trollagem contra você, Rafa. Ah, lembrei, maluco. Aí, tipo, nerds gordos que não tem vida social, sabe? Tipo, o único prazer da vida deles é o computador e a internet. E o FAP. E a única forma que eles encontram, saca, de se aderir, de conseguir entrar num grupo, é tentar ser intelectual, tentar ser melhor do que os outros, chegar a arrasar, arrasando, tratar a vida da internet como uma vida real, sacou? Esses são os trolls, pra quem não sabe. Os trolls da internet, né? Porque os trolls de verdade são monstros que treinam nessas alturas com favas, destroem vilas e comem humanos. Não só. Vou ler uma notícia de hacker aqui pra você, ó. Hacker colocou eróticas de mulheres em sua página do Facebook. Pelo menos 19 mulheres foram vítimas de um hacker que invadiu seus e-mails em busca de fotografias nuas eróticas e em seguida trocou pelas suas fotos dos perfis no Facebook. Viu aí? É o seguinte, eu vou dar um conselho pra vocês, garotas que namoram, tá bom? Por favor. É o seguinte, não tire fotos eróticas e mande para o seu namorado, porque ele com certeza vai colocar na internet. Não, e sempre que um cara fala, quero só gravar pra ter uma boa recordação. É só eu vou ver. É, não existe essa frase. Amor, quero gravar pra ver a gente fazendo juntinho depois. Não, isso não existe. Só depois. Isso não existe, cara. Isso vai parar na internet e isso é fato. Todos esses vídeos que você vê, com certeza foram de conversinhas assim. Amor, por favor, é só pra gente ver depois juntinhos. Cara, eu não acho que as mulheres são tão boas e inocentes a ponto de fazer isso. Foram vários vídeos de mulheres que foram boas e inocentes a ponto de fazer isso. Exatamente. Tem um site inteiro dedicado a isso. Entra no site, depois me manda uma DM, ok? Entra no RedTube e escreve assim, ó. Vídeos amadores. Sim, não preciso mais falar nada. Tipo isso. Rafa. É sério, cara! A menina vai estar falando bem assim, ó. Não me filma. Não, eu não tô filmando, não. Tô tirando foto. Nossa, demais. Nossa. É sério, cara. Esse nego não é... Eita, pô. Bom, estamos na voz da experiência, né? Quem sou eu pra conhecer? Esse é o Rafa, um dos mais experientes na arte do FatFap. Deixa eu falar uma parada. Eu quero falar uma parada pra fakes de Twitter. Vou começar primeiro por pessoas normais que usam fotos de outras pessoas mais bonitas do que elas no avatar do Twitter. Vão se fuder. Obrigado. Não, tem mais. Quem é aquele cara que falou que vai xingar muito no Twitter agora, velho? Não, eu não vou perdoar, vou xingar no Twitter hoje muito. Agora eu vou falar do start que não veio. E só dando uma última ressaltada nesse assunto de fakes e Twitter, o que... Coisa que se encontra de balde hoje em dia também no Twitter é fakes pra ver peitinhos na Twitchcam. Fakes pra ver... Tipo, o cara, ele tem um perfil normal no Twitter, mas quando aparece uma Twitchcam de garotas com potencial de mostrar peitinho, ele entra no outro Twitter dele, que ninguém sabe que é ele, pra ficar falando, mostra o peito aí, vadia. Cadê o peito? Chega a 3 mil, mostra peito. Essas porras assim. Exatamente. É uma parada, é meio nojento, cara. Eu acho que uma das vontades maiores desse povo da internet, tipo, das prioridades é assim, tipo, a primeira prioridade é trollar, a segunda é ver peitos, não importam como. E a terceira é ver vaginas, mas também se encaixa na ver peitos. É, mas eu acho que ver peitos seria mais agradável. Ver peitos. Mas eu tava falando da galera que, tipo, você coloca o seu nome no Twitter, você coloca as suas informações no Twitter, é a sua vida que você tá falando, e você usa foto de outra pessoa. Eu te odeio. Você é um merda, você não merece o meu respeito, você pode... Tu tá meio Felipe Neto, né, velho? Que isso? Deixa eu colocar óculos escuros aqui. Não, cara, sério. Pode clicar na merda desse X, cara, porque... É. Puta que pariu, cara. Eu fui muito, muito, muito puto com essa galera que, tipo... Cara, sério, porque isso é errado de tantas formas, cara. Tipo, primeiro, tem pessoas que realmente acreditam que você é assim. Se você tá mentindo a sua imagem, significa que você não gosta de quem você realmente é. Se você não gosta... Se você não gosta de quem você realmente é, se você acha que a aparência é tudo, por que você fica querendo falar sobre... Por que você fica tentando, tipo, lustrar o seu vocabulário e as coisas que você fala se você tem vergonha da sua cara, meu amigo? Eu fico muito puto com isso, eu acho que as pessoas não devem ser assim. Se você tem vergonha de quem você é, você pode atirar no meio da sua cara, porque você mesmo não ia ligar pra isso, você acha que sua família também não ia ligar. Então, pode ser. Eu bem diria, né, pra todos, né? Eu concordo completamente com o Tuti. Isso também serve pra aquelas pessoas que fazem fakes de atores, atrizes, personalidades, entendeu? Tipo, se você procurar, tipo, Sabrina Sato no Twitter, você vai encontrar umas 300 Sabrina Sato, entendeu? Todas essas pessoas me indicam pra caralho, velho. Tipo, eu não acredito em personalidades na internet. Não acredito que tem famosos na internet de verdade. Pra mim, nem mulheres de verdade. Pra mim, todos têm um site só pra eles, sacou? Pra mim, existe um site baseado só em personalidade. Tipo, pô, gente, galera, é o seguinte. Você entrando agora na televisão, então... Esse aqui é o site, tá? Das celebridades, pra gente conversar só entre a gente. Se você quiser, você pode colocar sua mãe, seu pai e só. Falou. Ah, mas agora na moda, artista, ter Twitter, ficar dizendo o que faz um dia, vai no banheiro, vai lá e coloca no Twitter. Eu acho que não é fake. Não, foi fake. A maioria é fake, a maioria. O da Luciana Gimenez não é. E o mais interessante é que ela fala até quando ela vai amamentar o filho dela. E o que, que ela fala quando ela vai amamentar o filho dela? Peito. Vou amamentar o meu filho. Não, ela fala peito. Peito. Não é. Tipo, aí, se você lê peito na sua timeline, é porque a Luciana Gimenez falando que vai amamentar o filho dela. Ponto. Aí um Twitter que o Matheus vai gostar de seguir. Tô procurando aqui agora. Lulu Super Pop. Acabei de achar um peitinho. Acabei de esbarrar em um fake. Amamentando o filho. Mas aí, cara, sobre, tipo, os Twitters fake da galera, tipo, da galera famosa, um que me deixa muito puto, um que realmente, se eu encontrasse esse cara, eu ia, tipo, caraca, eu ia, dar um soco, agarrar ele, nada, cara, eu ia agarrar ele, e, nossa, não, eu ia dar um, cara, eu ia dar um soco na cara dele, xingar ele de filha da puta. Porque, cara, sério, eu odeio essa geração, sou jovenzinho, revoltado com a sociedade, mas eu prefiro ficar no computador do que me divertir. Eu odeio todo mundo que bebe, porque não sei o que lá, eu quero que você vá tomar no meio do seu cu. Tipo, porque aí um cara criou um Twitter fake do Jô Soares, e porra, tipo, eu gosto do Jô Soares, e você se passar pelo Jô Soares não é uma coisa que vai fazer você ganhar meu respeito, amigo. Aí o cara começa a falar coisas do tipo... tipo, jovens de hoje em dia só pensam em beber e em fumar. Meu amigo, em 1960, não eram só os jovens, mas todo o resto da população só pensava em fumar. Então não é só em hoje em dia. Muito obrigado. Não, mas agora vai um merecido. Eu não vejo problema do cara, por exemplo, fazer um fake, tipo... A pessoa tem o um Twitter lá do Chris, lá. Todo mundo odeia o Chris. Todo mundo sabe que não é o Chris. E ele tuita coisas piadas e tal. Tuita frases que passam no desenho, no seriado, pá. Isso aí eu acho tranquilo. Agora a pessoa se passar pela outra, fazer com que as pessoas sigam esse famoso, pensando que é realmente famoso e não ser, aí é um problema, mas eu nem lembro. Mas é o que mais acontece. Teve uma vez que eu vi, em algum lugar, eu nem lembro, que a artista tinha mais, o fake tinha mais seguidores do que a artista mesmo. Tadinha, velho, fiquei com dó dela. Não, mas eu li uma matéria, tipo, que perguntavam alguns atores e tal, tipo, o que, que eles achavam de Twitter fake. O Vitor Fasano, ele tava gostando muito do fake dele, até que tweetaram alguma parada assim e ele ficou puto, cara. Porque deu soco na cara deles. É. Não, o mais legal foi um programa de rádio. Um programa de rádio que foi ler, tipo, falou. Não sei se era um programa de rádio, mas falou, tipo, Twitter, tinha um Twitter fake da Abby, a Abby tava hospitalizada e tal. E aí, eles falando, tipo, ah, a Abby acabou de super animada com o humor dela, falou que tá brincando nas cadeiras de roda do hospital. E nego acreditando muito na moral, cara, foi sensacional. Nego, além de ser fake, é um troll, né, velho? O que pariu? É. Esses anônimos da internet, no fim, eles estão todos entrelaçados. Exatamente. Conectados. Bom, galera, o nosso cast de anônimos da internet vai terminando por aqui. Beleza? Agradecer a toda a galera que participou. E, galera, não se esqueça de comentar, beleza? Vocês estão tímidos nos comentários, não sei porquê, mas não se esqueça de comentar o cast, beleza? Clica no envelopinho aqui em cima ou aqui embaixo do post aí. E também... Também não se esqueça de participar da promoção da Game Company, que tá valendo um PSP, tranquilo? A promoção, não sei quando é que sai, eu esqueci, toda vez eu esqueço, né, não, Tuti? A promoção sai 9 de setembro, galera, fiquem ligados, falta pouco, daqui a pouco já tá faltando menos de um mês, então fiquem ligados, porque, cara, imagina você ganhar um PSP e a gente ganhar um PSP. Se eu ganhar, eu já disse que o PSP vai ficar comigo, porque eu sou o único que lembra a data dessa porra, né? É. Eu também lembro. A gente divide então, Matheus. Eu fico mandando SEDEX todo mês, beleza? Ok. Isso. Então não se esqueça de participar da promoção da Game Company também. Tranquilo? Bom, é isso daí, galera. Vamos encerrando por aqui. Hasta la vista. Fui! Um beijo especial pro meu editor, tá bom? Thank you.